japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. O japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. E o sashimi? Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Me dê carinho, dê beijinho com jeitinho. Me prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro algum. Não tenho um real, você também não tem. Nenhuma moedinha de yen. Japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. E o sashimi? Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. O japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. E o sashimi? Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Oh, me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho. Me prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Oh, minha queixa, sei que eu não posso me queixar.